Eu vejo o mar. Eu vejo o céu. Eu vejo o sol. Se eu pudesse ter a liberdade, pra sempre eu teria amor. Como é bom respirar esse ar aqui de fora. Eu sinto uma sensação de liberdade. Aí, eu tenho menos de 24 horas. E a minha pena começa aqui. Como se fosse ontem, eu me lembro. A lágrima no rosto escorrendo. A minha família sofrendo. E na mesa do tribunal, o martelo batendo.